6141, reporte ao término. Ah, Luiz Felipe, uniforme, tudo autorizado. Pisa 22, do vento 2, no zero graus, 129. Autorizado, frequência livre. Poxa, né, 6141, tem condições de manter a Pro 090 para evitar o tráfego em aproximação para Salvador em descida? Valeu, Oxa, né, 6226? Descida. Ok, tem condições de dar prioridade para o tráfego da companhia que precisa posar devido ao combustível. Gente, o Oxané 6226, é, curve agora à direita, proa norte. Proa norte, 6226. Oxané 6141, vou encerrar a Vitor 363, desça para 2500 pés, autorizado LS X-Ray da pista 28, reparte estabilizado. Quando você a Vitor 363, desce para 2500, autorizado LS, o Oxané 6141. Agradeço ao colega da companhia. Um abraço. Autorizado, ingresso pista 190, libere na Charlie, ok? O Fonseca 2733. Whisky Uniforme 121 décima 1. 1733, torre. À esquerda agora, Rivera e na Taxi Way Delta, por gentileza. A torre. Ok, tem condições de efetuar o 180 e virar na Taxi Way Hotel? 1964, acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível de voo 120. TPIP 1, nível 120, voo 1964. Oxané 6226, mantenha a proa por mais 7 milhas em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado com curva pela direita. Curva pela direita, reassumir para o outro Serra Vista 363 e completar o procedimento ILS X-Ray da pista 28. Gente, mais 7 milhas, vai manter a proa no norte. Caso de falha, curva pela direita, intercepta a ILS no 363, é a 226. Chané 6141, chame a torre 118, decimal 95. 295, só para informar, o 6141 vai entrar na última interseção esquerda e não vai ocupar a Taxi Way durante o, após o pouso, tá? Só deixa o colega aí que vem atrás. Grata pela informação, Chané 6141, chame torre 1895. Obrigado. Torre Chané 6141 e ele é adiciona 2. Torre, Capitané 6226, duas unomilhas, nordeste de Salvador. Reassuma a navegação na proa de Serra Vitor 363 com curva pela esquerda. Autorizado. Pela esquerda, vai voar 363, o Capitané 6226. Capitané 6226, está autorizado descida para 2500 pés. Ajuste permanece padrão, está autorizado LSX-Ray da pista 28, reporte estabilizado. 6141, no solo 50, livrou 121, décima 11. Xané 6226, efetue uma órbita sobre o Serra Vista 363, devido a tráfego na decolagem, na taxiway alfa, corrija. Um tráfego na taxiway alfa, inicia uma órbita com curva pela esquerda, sobre o Serra Vista 363. Após uma feita uma órbita, está autorizado reaproximar e completar o procedimento em LSX-Ray. Ok, excelente, órbita pela esquerda no 363, o Xané 6226. No 964, desça via TPP 1 para o nível de voo 050. Via TPP 1, 050, voo 964. Confirme, a aeronave chamou o controle. Voo 2008, acione identificação. Está presente, voe na proa de Momba. Para interceptar a chegada TPIP 1, informe no ideal de descida. Mantenha para bordo o voo 2008. Azul 4422, acione identificação dessa via TPIP 1 para o nível de voo 120. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga. Decolou do CAB. Gente, o Guardião 01 no reporte iniciando sobrevoo sobre Ondina. Reportagem, iniciando sobrevoo Ondina, Guardião 01. O NEMEA 226 está autorizado em LSXR da pista 28, o reporte estabilizado. É autorizado, cruzar a estabilizada, 6226. Em redução de velocidade para 2309, desça para o nível de voo 060. É 6226, complete a final e chame torre 118, decimal 95. Completando agora 1895, grato, muito boa. É 226. Recepa 4000 na proa do Serra 2362, jogou 1964. Voo 964, mantenha a via após TPIP, voo Serra Vista 363, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 3, está presente. 3, mantém via, posse TIP 363, voo 964. Salvador, Goiânia, voo 1885, descendo para o nível 200. Voo 1885, acione identificação dessa via e pitch para o nível de voo 120. Chegou 1820, vai ter sido agora. Voo 1964, inicie redução de velocidade para 2100 nós. Chama redução 964. Salvador 6226. 3. 2, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 no Bravo para o nível de voo 100. Pode via Coral 1 no Bravo para o nível de voo 100, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, se tiver algum desvio à frente, informe o controle. Vai formar o controle, necessidade de desvio, Força Aérea 2733. Controle, o Xanã 6226, voltando. Prossiga. Não conseguiu contato 1895. 119 decimal. Corrija, frequência. 118 decimal 6. 18,6, reintegrado. Lona 964, após CPIP, voz de Ravita 363, autorizado o sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Após CPIP 363, reporte estabilizado, ILS X-Ray 28964. Número 3 na aproximação, redução de velocidade 240 nós. 2409, jogou no 885, passando 1980. Azul 4422, vou direto à posição O-Prim, desça para o nível de voo 060. O-Prim 060. Gol 885, desça e mantenha nível de voo 120, informa o tráfego 1 hora, 25 milhas, rumo nordeste, mantendo nível de voo 110, o Alfa Tango 8. O 2008, desça para o nível de voo 120, chegada, correção, TPIP 1, redução de velocidade 240 nós, número 5 na aproximação. Azul 4422, prossiga. Pode falar na proa 060 para evitar uma formação de militar de cobrir. Autorizado, azul 4422. Azul 2760, acione identificação, desça para o nível de voo 120, reporte para mudança de regras. Azul 4422, após desvios, vou encerrar vetor 363. Desça para 4000 pés, ajuste na 013. 4013, após desvios, 363. TG120, boa noite, 85. Boa noite, 85, desça para o nível 050. 050, boa noite, 85. 964, estabilizou. Bruno 964, complete sinal, chame torre. 118, decimal 95. 895. Bruno 964, corrigindo. 118, decimal meia dúzia. 86. Vando 363, 4422. Azul 4422, desça para 2500 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 36, vai reportar estabilizado. Azul 01, prossiga. Tente, guardião 01, chame torre 118 decimal 9, correção 118 decimal 6. 118 6, guardião 01, vire guardião 01. Azul 4422, complexo de redução de velocidade 1909. Boa noite, 85, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 195, limite radial 320 de correção. 120 de Salvador. Esquerda 195, radial 120 de Salvador. Boa noite, 85. Gol 2008, passou 40. Gol 2008, tem algum desvio pela esquerda? Gente, Gol 2008, desça e mantenha nível de voo 060. Voo 985 solicita no máximo 10 milhas nessa proa devido a formações à frente. Gente, Gol 985 reduza para 210 mais. Está reduzindo para 2197 mais. Gol no 885, 28 milhas este de Salvador, reassuma a navegação para o Serra Vista 363, desça para 2500 pés, o ajuste na 013, autorizado ILS X-Ray. Autorizado na Pronto Serra Vista 363, descendo para 2500 pés, está no 013, autorizado ILS X-Ray 2885. 422 estabilizado. Azul 4422, completa sinal, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. Azul 2760, reporte para mudança de regras. Autorizado 1885, Paulo 364, devido informações. Autorizado, Gol 1885. 364, na prova. Controle o azul 2790, decolar na sua escuta. Azul 2790, contato radar, suba para o nível de voo 60, sai da Mondo. Subindo para o 60, perfil da Momo. Pode ir para a Momo da presente, Luiz? Autorizado, Momo, azul 2790. Tá voando, Momo, 2790. Gol 2008, desça para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 3, redução de velocidade 2109. Ok, redução para 2109 para 4.000 em 3, 2008. São 3560, boa tarde, autorizado de chegada CPP 1, desça para o nível de voo 110. Ok, é na CPP 1 para 110. Eco Charlie, Juliette, Romeu, Mike, call Aracaju, frequency 120, decimal 3. Frequency 120, decimal 3. Controle, azul 2790 vai necessitar de desvios à esquerda da rota para o 300 devido a formações. Gente, azul 2790 livre de desvios, compensou quantas milhas? Aqui. Possibilidade de apoio de WhatsApp da nossa posição aqui seria ideal para a gente. Autorizado WhatsApp, azul 2790. Muito obrigado, vai usar o WhatsApp 2790. Meu senhor, 2733, prossiga. Gente, livre desvio, for senhora 2733, confirme por conta de milhas. Gente, azul 2733. Gol 2008, redução de velocidade 1990 nós, desça para 25006, autorizado final ILS X-Ray, reporta estabilizado. Ok, reduzido para 1909, autorizado 2500 pés, reporte da área estabilizada. Azul 2760, controle. Confirme já em condições visuais para mudança de regras. O 2008 solicita a proa do Serra Vista 363. O 2008 inicialmente mantém a chegada devido à separação nacional ser de 20 milhas. Ok, o 2008 é uma pequena curva de direita, tem uma formação quase em cima de T-Link, ok? Sim, tem condição de curvar à direita? Afirmativo. Sim, está autorizado que veio pela direita a Gol 2008. 2008, sim. Azul 2760, desça para o nível 080. Gente, Azul 2760 dá presente, vou ir pro de... Atenção, declaração para sinal... E procedimento, curva direita proa 140, limite radial 3, correção 100 de Salvador. Gol 885 sobre 18, LSX-3, 28. Gol 985, completo final, chame torre, 118, decimal 95. É 118, decimal 6 para o gol 885? Afirmo, corrigindo, 118, decimal 6 dúzia. 118, 6 dúzia, gol 885. Olha, Azul 2790, solicita. Confessar o controle. O Azul 2790, possibilidade de voarmos o destino, Ilhéus? É, correção, Lençóis? Autorizado Lençóis, Azul 2790. Obrigado, direto Lençóis, 90. Salvador, boa tarde, 963-490. Na linha 315, autorizado chegada e pitch, desça para o nível de voo 130, redução de velocidade 250 mais. Ok, desça na 130, na 6326, boa tarde, na chegada TPIC 1, desça até o nível de voo 120. Deixa eu postar para o último bomba. Na 35, mas eu tenho condições de bater PIP? Positivo, 3560. Entendi. Azul 2760, prossiga. Utilizado 190. O 2008 intercepta o pulso localizador. O 2008 complete a aproximação e chame torre na frequência 18 decimal 6. 386, torre, boa tarde. O 560 está reaprovando o TPIP? Negativo, senhor. Está no avião autorizado aí. Foi autorizado o TPIP. Está presente o TPIP, está 3560. Chané 6356, a chegada IPIT, desse manter o nível de voo 140. 140, 6356. O 3560 vai atingir o 110. Tá, 3560, desça para 3000 pés, o ajuste é 0013. 3000 pés, outra 3560. Chané 6326, reporte indecida para o nível de voo 120. Vai iniciar em mais 6 milhas, Felipe. Sim. É 6326, reduza para 2309. 2306326. É 6315, redução para 2309. 2306326. O azul 2760, informa a velocidade que está mantendo. 2309, 2306. 2760, confirme o tipo do equipamento. É um Embraer 90 ou um ATR? 2760, Embraer. Gente. Quer que incremente a velocidade? Não, negativo. Mantém essa velocidade, vai ser o número 6 na aproximação. Autorizado, 100. Então, 3560, é com a Sesval Serra Vista 363. Positivo. 27363, desça para 2510, autorizado ILS X3. 2500, no aprova do 363, autorizado X3. Controle da 363, gente, o Chané 6315, reporte já pro ano e pit. Passou 6315. Afirmativo. Vai reportar o ano e pit. Salvador, Chané 6350. O Chané 6356, desse mantenha 4000 pés, o ajuste 10013, do direto USAN. Usar 4 mil pés, 6356. Mas esse comédia é constante manter high speed? Eu mantei o 6315. É 6315, informa o tráfego à sua direita. Se você está ultrapassando agora, está mantendo o 120, o Embraer 990. Gente, seria essa quantidade de direto 3636? Ativo o Chané 6315. Seu número passa na aproximação. É 6356, eu vou encerrar o 363. 363, série 2736, prossiga. Chané, o Fosséria 2733 está passado 53 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Solicite ao controle Ilhéus na frequência 120.1. Tiana 63, mas fica mantenha 130. Último pensamento sobre manter a proa 150, seu limite vai ser a radial 080 de Salvador. Tiana 150, limite 080 de Salvador, 63. Tiana 6326, vetoração para seu pensamento, curva à direita na Pro 055, seu limite vai ser a radial 110 de Salvador. Certo, vai curvar à direita Pro 055, limite a 110 de Salvador. O 6326 informa que tem condições de curvar para essa Pro em mais 5 milhas. Azul 2790 chama esse centro Recife, frequência 122.8, alternativa 126.0. 288-220-2790. Patrulha Salvador, 3436, informação 11, cruzando o ponte. 3436, está para sua posição Conde, está em contato radar. Mantenha o nível de voo 120, vou ir na proa de IPIT para ter sua chegada IPIT. Estabilizado o TAN 3560. TAN 3560, chame torre na frequência 18 decimal 6. 18 6, obrigado. Controle Passaredo 2230. Saiu 2260, contato radar se mantém de 180 na saída Elefa 1. Saída Elefa 1. Machinário 6326, João 120. As aeronaves na disputa do controle e aproximação, informa-te a pista em uso é a 10, prepare o procedimento de ILS XA, aguardando vetorações para prosseguir na pista 10. 7-6-3-1-5-6-7-6-6. O Chané 6326, curve à esquerda na proa 290. Seu limite vai ser a permanecer nessa proa por aproximadamente 20 milhas. 7-6-3-2-6, da troca da pista em 11, esquerda 290, 20 milhas. Chané 6356, curve à direita na proa 280. Seu limite vai ser permanecer nessa proa por 34 milhas. Seu se mantém a 4 mil pés. Ativo 2, direito 2, 80 por 104 mil. 104 mil. Anel 6315, vetoração para aproximação da pista 10, curva direita na proa 260. 260-63-15. O 2760 tem condições de curvar à direita na 260? Ativo 2760, tem o limite da proa, por favor? O limite vai ser permanecer nessa proa por 30 milhas. 30 milhas, 7 milhas. O TAN 3466, que vai ser o número 6 na aproximação, vai ser reorientado para pouso na 10, reduza para 230 nós e curve agora à direita na proa 270. Seu limite vai ser permanecer nessa proa por 35 milhas. Então, TAN 3436, direita, 270, pistão no 0, 35 milhas nessa proa. O Chané 6326, desse mantenha o 060. 060-6326. O 2760, desça e mantenha o 070. S070, azul 2760. TAN 3436, desça até o nível de voo 140. Nível 140, TAN Chané 6315, Foi reorientado, curva à direita na proa 260, Xalemeia 3-15. Curva agora à direita, complete na 270. Seu limite vai ser permanecer nessa proa por 30 milhas. Ok, 270, 30 milhas. Informa que estava fazendo desvio aqui de formação 6315. Sente, a Xalemeia 3-15. Na exclusão do controle, prepare o ILS F6 para o pouso na 1-0. É, Xana 6356, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 120, oi, obrigado, 6356. Xana 6315, desse mantém ao nível de 1-1-0. 1-1-0, 6315. Na 6356, decima 050, chame controle Salvador na frequência 120, decima 8. Na 6315, solicita a proa 250, nós vamos entrar numa formação pesada aqui. Confirma a aeronave, Xana 6315? Confirmo. Em módulo para o controle, Xana 6315? Confirmo, 6315. Autorizado o desvio e descida 1-1-0, reposta alterna. Reposta na terra. Xanema 326, chame final na frequência 120, decima 8. 120, final, 6326. Azul 2760, decima senha ao nível de voo 060. 060, 2760. Xanema 315, decima senha ao nível de voo 100. 100, 6315. Na 3436, decima tem um nível de voo 1-1-0. Nível 1-1-0, na 3436. Na 3154, na chegada Bomed 1, decima tem um nível de voo 1-2-0. Interrupção para 2-3-0 nós, inicialmente é o número 5 na aproximação. É, 6315, informa a sua velocidade? Manter o 230. Introduza para 220 lá. 220, 6315, informa quantia condições de voar na proa 270. Hoje é só para 290 e investida para o nível de voo 070. 0070, mantendo a proa 270. Azul 2760, vai manter a proa 260, seu limite vai ser agora radial de Salvador 320. Mantendo a proa 320, limite de Salvador, azul 2760. Salvador, boa noite, 67. Na 6315, o seu limite vai ser a radial de Salvador, vai ser a radial 315 de Salvador, mantenha, informe quando tiver condições de voar na Pro 270. Já está voando na Pro 270, limite é a radial 315 de Salvador, 6315. Série 2230, vou direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2230, obrigado. Bom dia, boa tarde, bom noite, 67, quanto espera pronto. T760 tem condições de iniciar a espera em bom, aqui na presente? É, só um minuto. 7760. Retine se espera na posição Ponce, no nível de voo 060. O 760 copiou o controle? Negativo. No 060 espera em Bombe. O TAN 3436 está afastado 17 milhas da posição Bombe e retoma a navegação na proa de Bombe. Inicia espera em Bombe no nível de voo 090. Direto Bombe, espera nessa posição, nível 090, TAN 3436, já reproduzido. Em quantas esferas o 2760 vai se realizar? O 2760 previsto uma espera. 6315, desça até o 070, toma o tráfego na sua posição de 3 horas, está 8 milhas, está em descida ao 060, é o Embraer 190. As 2760 está iniciando curva agora pela direita? Afirmo, 2760. Sim, tem um tráfego na sua posição de 10 horas, está 7 milhas, mantendo 070, é 2320. Atingindo 060, já está em espera, 2760. O 1964, a chegada Bomed 1, desse manter o nível de voo 130. 130, Bomed 1, 1964. 6315, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, boa, 6315. Três quatro, faça espera na posição Bomed no nível de voo 090. O 1164, desse manter o nível de voo 100, faça espera na posição Bomed. 0-0, Quatro, repórter sendo espera na posição Bomed. Os dois iniciam com a curva pela direita na posição Bomed. O 3154 e o gol 1964. 3154 está autorizado até o 90. Botão 3430, vai iniciar o off-ponto, qual é a previsão de quantas rotas? Tá, 3436, previsão de duas rotas. Duas rotas de ponto. O processo de aproximação tem mais rotas, entendeu? Princípio sim. Controle Salvador, vou no 867, você fala. Vou no 867, mantenha 3 mil pés na saída Elefa 1. Informo que tem um tráfego na sua posição de 12 horas, mantendo 4 mil pés, é o Airbus 320. Gente, manterá 3 mil pés, vou no 867, na Elefa 1. Já autoriza a curva à esquerda? Foi direto Elefa, o gol no 867. Gente, direto Elefa, 867, mandando 3 mil. Tran 3436 está autorizado até o 080. Diga. Pode prosseguir na aproximação? Negativo, ainda tenho 3 aeronaves para aproximar e nenhuma aproximou ainda. É, para informações das aeronaves de aproximação para Salvador, está com uma restrição prevista no Notam Zulu 0638 e 0639, que a gente está precisando de uma separação bem maior para a torre. Aero 2760, agora tem que fazer mais uma espera. Afirmativo, no mínimo 2. Todas as aeronaves copiaram a instrução do controle Salvador? Sim, a instrução está tranquila. Aproximadamente 2 esferas. Saí do 2230, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 1260. O Gol 1867, submarino nível 360, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, está 7 milhas, está mantendo 050. Bem, subindo para o 360, boa noite, 67. A aeronave na equipe do controle informa que agora que estão aproximando umas que estão no procedimento final e não tem previsão de espera para os senhores. Bom, assim não tem previsão de espera, será assim que dá uma previsão abaixo de 30 minutos com a gente, eu tenho praticamente 3 aeronaves para prosseguir para pouso, ainda nenhuma prosseguiu o pouso ainda e com mais ou menos uns 30 minutos. Só aguardar a reorientação para a aproximação para o pouso. A gente já está prosseguindo para o pouso das outras aeronaves. É. Então será o número 4. Então 3436 será o número 5.